وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. E não podias esconder-vos de tal modo que nem vosso ouvido, nem vossas vistas, nem vossas peles não testemunhassem contra vós, mas pensáveis que Alá não sabia muito do que fazíeis. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E esse vosso pensamento que pensastes de vosso Senhor arruinou-vos e assim tornaste-vos dos perdedores. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Então mesmo se pacientarem, o fogo será a sua moradia, e se pedirem escusas, não serão absolvidos. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Destinamos-lhes acompanhantes. Então estes aformosearam para eles o que estava diante deles e o que estava de trás deles. E o dito cumprir-se-á contra eles junto de outras comunidades de djins e de humanos que passaram antes deles. Por certo, eles foram perdedores. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. E os que renegam a fé dizem: não ouçais este Alcorão e fazei barulho durante sua recitação na esperança de vencerdes. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Então, em verdade, faremos experimentar aos que renegam a fé veemente castigo, e recompensá-los-emos com algo pior que aquilo que faziam. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Essa é a recompensa dos inimigos de Alá, o fogo. Nele terão a morada da eternidade, em recompensa de haverem negado nossos sinais. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. E os que renegam a fé dirão: Senhor nosso, faze-nos ver as duas hostes de djins e de humanos que nos descaminharam. Assim nós os colocaremos sob nossos pés para serem dos rebaixados. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Por certo, os que dizem: nosso Senhor é Alá, em seguida são retos, os anjos descerão sobre eles frequentemente, dizendo: não temais e não vos entristeçais, e exultai com o paraíso que vos era prometido. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Somos vossos protetores na vida terrena e na derradeira vida,